paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum. Que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom, boa tarde São Carlos, boa tarde Baté, boa tarde todos os cantos do mundo e Usina Tamoio, com certeza, boa tarde também, né? Hoje, aliás, tá uma coisa meio Usina Tamoio aqui, né? Então, né? O Né veio comigo hoje, né, Marco? Todo dia. Tudo, né? Bem, Marco? Eu não falei Né, eu tava gravando a novela ali agora, eu não falei um único Né. Você, cara, tem um roteiro na mão, né? Então tá faltando botar um roteiro. Gente, um beijo pra todo mundo, seja bem-vindo nessa tarde. Como é que tá lá fora, gente? Tá sol, tá bom? Nesse céu maravilhoso, azul, né? Que a gente olha aqui de dentro do estúdio e vê globalizadamente bonito, etc, etc e tal. Bom, hoje o programa tem o Caio B, Mani Pérez, acertei, não é? Tem Mani Pérez. Tem o André Pérez, que é um parceiro de longa data, desde a Bela Vista, de quando era criança, etc. Os Nós de Cana, etc. Então nós vamos falar. Temos também um pessoal do Rio de Janeiro que está visitando aqui a rádio, já visitando, que é o Thiago, acertei? Puta vida, acertei que é o Thiago, que é lá do fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de comunicação, que está fazendo uma visita. E nós temos também o Fortunato. E aqui hoje não é sexta-feira. Sexta-feira é maravilhoso isso, né? Eu adorava ouvir isso no Rio, sexta-feira. E o Marcão voltou de banho tomado hoje, né? Que ficou de trazer aí um trem pra fazer batuque. Mas é o seguinte, aí nós estamos trazendo. E por que que os helps não vieram, Caimbi? Ixi, os helps durante a semana eles ficam meio longe, assim. Eu tenho um encaminho. Em que sentido longe? Fisicamente ou ficam meio fora da estratosfera? Geograficamente. Assim, né? Geograficamente. É. E o que é helps, cacete, isso? O que é esse nome? Helps é um adjetivo. É uma brincadeira. Tipo, tem um vídeo que foi gravado em Quixeramobim, no Ceará, com o rei do elogio, né? E esse rei do elogio, ele cita, todo dia ele abre o programa de rádio em Quixeramobim, no Ceará, e ele fala exatamente elogiando uma pessoa daquela cidade todos os dias. E tem como um é dia... Como é que faz isso? Vamos ver como faz. Caramba, isso pra nós. Vamos imaginar que você tá abrindo o programa de eu rádio, não lembro, mas é algo tipo assim, hoje eu queria elogiar meu caro amigo Carlinho Eloy, rei do carro velho, uma pessoa meio batraca, estrombólica, um cara inoxidável e que deu de tudo pros seus filhos e eles estão hoje aí fazendo nada pra ele. Um cara é uma pessoa helps, uma pessoa inoxidável. Uma pessoa helps. E então, aí veio daí. Aí veio helps. Esse helps. Aí o helps virou. Falou, você tem de dar um help pra mim hoje aí? Não, imaginei isso. Eu assinava aquela música, helps, I need somebody. Né? Mas não foi nesse. O Mussum cantando helps. Então. Né? Mas o engraçado é porque o Garboso, que é o cantor da banda, ele é um cara meio espalhafatoso, né? meio estranho, né? Assim, é. Ele bota umas roupas assim, parece que ele saiu dos anos 60, veio para aqui meio Austin Powers, né? Aliás, a banda, mas a banda é meio fora e do circuito. Assim, ele, né? Era o Helps, né? E como quando foi gerando a banda, não sei muito Helps, cara. Não sei o que é, todo mundo virou, aí virou os e Helps. E vocês se juntaram para fazer músicas autorais. Essa é o grande mote. Essa é a pira. É. E aliás, agenda lotada, segundo o seu André, que aliás, por um acaso é pai do Caio B, né? Já tá pagando as contas, né? Já tá. O Helps tá com uma agenda violenta. Então, eu tô acompanhando os caras, Campinas, Uberlândia, Sororó do Sul, não sei o quê, Chiririca da Serra. Tudo canto. E apresenta grana, André? Ou só fica na parte de pai, preciso mais? Não, apresenta. Apresenta. Apresenta é ótimo, né? É. E o André? Quem é o André Pérez? Conta pra nós. André, velho amigo, né? É. Muito tempo aí. Eu sou o André. Ele é o André. André da Bela Vista pro Mundo, como da Bela Vista pro Mundo, com certeza. Que aliás é a Bela Vista que o Marco tá trabalhando lá com o projeto da Bela Vista. É. Mas o André, eu conheci o André nos ônibus escolares, né? Junto, alguma coisa assim? Né? Cara, acho que sim, viu, bicho? Segundo, acho que já chegamos. Mas ele não cortava porcaria. Exatamente. Exatamente, chegamos a cortar cana junto. Quer dizer, a gente não ia cortar cana, né? A gente fazia outras coisas, mas enfim, cortamos cana também. Mas enfim, aí o André, eu conheci bastante o André quando a gente viajou, que naquela época você fazia até, não é a oitava série, era a quarta série, e depois a gente tinha que pegar ônibus para ir fazer o colegial fora. Agrícola, Aí a gente ia cantando, né, pelas estradas dele. Pelas estradas de Tamoio. De Tamoio, com aquelas coisas, com aquelas jabiraca que não tinha freio, que não tinha. Que loucura aquilo, né, meu André? Nunca morremos lá. Cara, pois é, que será que não? Será que nós não morremos, não? Estamos num caminho. Mas enfim. Então, e aí, o que você lembra? Já tá com o violão, né? Sempre com o violão. O violão é sempre um grande parceiro, né? Violão. Sempre é grudado no violão. Grudado. E o que você lembra dessa época? O que você toca dessa época, assim? Vamos ver. Já vamos começar com o mundo. Você falou que tem um pedido, né, Marco? Eu vou arriscar uma primeira parceria, é a única nossa. Minha e sua? É? Vamos ver o que, que é. Era apenas menino, embalado de tantas canções. Caraca, eu não lembrava. O tempo entrando em cena, inseto de cada ilusão, ritmo tão natural, onde viajam luzes, estrelas cadentes sumindo, fugindo em Via Láctea. Era apenas menino, repleto de alucinações, canções desse tempo, certezas empencas na mão, estrela em forma menina, explícitas divagações, mas viadas viram canções, sumindo e via lá. Por aí vai. Caraca, olha só. Mas foi, caraca. A gente fez alguma outra coisa junto, mas essa é a única. Essa que aqui ficou fora por causa dos meninos. Letra, né? assim, era por causa dos meninos. Nasceram Caiubi, Caiuá e Rudá, né? Veio uma floresta inteira, uma, né? Uma tribo, né? Nasceram, a gente foi fazer circo, essas coisas e veio. Aí a gente tinha o Nós e Cana, né? Exatamente. E nós fizemos um levantamento sobre Tamoio, todo o que, né? Que é um, inclusive é um trabalho de pesquisa seu, sempre foi, né? Nosso, né? A gente. Mas assim, você mais... Que levou mais a frinca a coisa, né? Que fez. Mas enfim, tá virando um... Né? Hoje é o jabá, né, Marcão? Não, é o jabá. E hoje assim, é jabá. Eu acho que no final dessa história eu já sei o que vai acontecer com o menino ali, hein? Por que que vai acontecer? Vai rolar umas vezes aí. Por onde tá vindo? Não vai ter, o papo aqui. Bom, e o Thiago? Thiago, vem aqui um pouco mais pra roda. O que que você fez, meu velho? O que que você tá fazendo aqui em São Carlos? Conta pra nós, já pra não ficar tão... Não, fica aqui, André. Ele vai puxar a cadeira. O Thiago tá... Vai, Thiago. Puxa a cadeira. Conta um pouco pra nós. Thiago, desculpa, meu velho. Fortunato. É isso? Fortunato é um nome forte, né? Fortunato. Esse é do Ceará, né? Da raça italiana, né? Não, Fortunato, não. Fortunato é uma coisa meio de... Eu me lembro tudo dos... Bom, mas enfim, não tem importância nenhuma tudo isso que eu tô falando, mas... E aí, Thiago, conta pra nós, vamos Fortunato. O que que vocês estão fazendo em São Carlos? Nós viemos aqui na Federal de São Carlos, nós somos servidores da UFRJ, eu coordeno a coordenadoria de comunicação social lá, e viemos aqui visitar para observar um software de integração de comunicação, e aproveitamos, estamos visitando a rádio, aliás, uma experiência fabulosa. Vocês não têm rádio lá? Não, na Universidade Federal. Não tem rádio assim, institucional, não. Tem algumas rádios piratas, né? E é legal, assim, pega essas rádios, é bastante... O Dentel vive pegando as rádios, na verdade, né? Pega mais o Dentel do que tem a própria... Tem uma web TV, o que mais se aproxima de uma rádio, e faz um jornalismo contra-hegemônico. O que é um bom jornalismo contra-hegemônico? Traduz isso. Pensei que você soubesse. Contra-hegemônico. Gostou do termo, cara? Não, é porque a gente... Não é nadando contra a corrente, não. É contra-hegemônico. Há uma hegemonia do pensamento único. Muito, ainda é muito forte lá, né? Muito patrocinado pela grande mídia. E a gente faz o que a gente chama de contra-hegemonia na informação. Olha só. E por que não uma rádio, cara? O que a gente chama de, como define como memória do esquecimento, que também é patrocinada pela mídia. Memória do esquecimento. Pô, legal. Mas por que não? A rádio é uma coisa que é fantástico. Quer dizer, assim, a gente não tem a cultura ainda da comunicação institucional social como um elemento meio nas atividades acadêmicas. A UFRJ tem 83 anos de atraso nesse conceito. André, eu estava dizendo para ele que o que chegava para nós em Tamoio era a rádio. Era rádio. O que você lembra da rádio? O que você começou a ouvir? Foi tudo, bicho. Rádio era uma coisa que a gente ia lá, passava o dia inteiro fora, que eu lembro que a gente era moleque, saía, não precisava nem voltar. E o que você ouvia de música nessa época? A gente ouvia música boa em rádio, isso que era tipo, muito legal, em rádio coisa. Comercial. O que te lembra, sabe? Ah, sei lá, When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking of Jerusalem, Lady D. You isso aí, por exemplo, as primeiras influências minhas que foram, né, Beatles e a música popular brasileira, assim, o Vinícius de Moraes, né? Então eu lembro. Isso tocava em rádio. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou um sonho a solidão, me mostrou o que eu temia ver, sem pedir licença e nem perdão. Veio nunca pra me enlouquecer. E o detalhe, né? Não tocava em rádio, que toca ainda, talvez em certos horários, nos seus programas, mas tocava como lançamento comercial, né? Hoje é um absurdo o que estão fazendo, né, com a rádio comercial. Tinha algum, né, programa específico que você lembra disso? Né? Ah, eu lembro dos programas das rádios de Araraquara, né? Que a gente captava no Motorola, de pra esse tamanho de tijolo, né? É. E assim, era muito AM no começo, depois quando surgiu a FM, os programas que. Eu lembro até de uma sacanagem que fizeram comigo, que mandaram uma carta para um programa da Irene Volpato, uma coisa assim, sim, que era telenovela, né? Que ela é uma voz deliciosa. Oferecendo, né? Pra Rosalina, você lembra da Zalina, que era minha, sim, paixão da Vista? Como? Aquelas músicas assim, melosas mesmo, cara. De repente, os caras, eu lembro que todo dia tarde os caras me chamavam para um grupinho e me falou: André, vamos ouvir o programa da Teletema? Vamos, vamos. E foi aumentando gente e não entendi o porquê, né? Um belo dia. Estamos aqui com a carta do André Luiz Pérez da Bela Vista, eita, oferecendo pra Rosalina. E a Rosalina tava no pedaço? Devia estar vindo em casa, né? Foi uma, aliás, a Irene Volpato tinha uma voz maravilhosa. Você já chegou a ver essa figura vivo? Você acredita que eu tenho ela na minha mente, assim, e nunca vi. Eu também. Criei uma personagem, mas não sei quem é, se eu encontrar com ela. É verdade, uma coisa meio, sabe, daquelas. Na minha cabeça, uma atriz das meios anos 50, Hollywood. Ela tinha uma voz. Tá aí, uma boa pergunta. Eu não quero vê-la, inclusive, mas alguém podia ver e contar pra gente. Meio Bombarde, né? Assim. É, uma coisa, pois é. Tem a Iris Letieri, tem, mas essa eu quero mais uma figura pública, né? Como que era, Iris? Que era da. Que ela fazia a locução da Globo. Da Globo lá em. Lá nos anos 80, no máximo. Iris. Assim, mas era uma bela figura, mulher também. Você chegou a conhecer, então. É. Não, então, essa Irene a gente nunca viu. Eu não faço a mínima ideia se ela é baixa, alta, se ela é morena. E o seu Thiago, como é que é? Você gosta de rádio, ouvia rádio? Você mora em que lugar do Rio? Eu moro no Flamengo. No Flamengo. Como é que é? Repete, por favor. Você mora onde? No Flamengo. Tem uma coisa assim meio. E aí, ó, e o que que você ouvia rádio? Sabe com quantos anos? 23, 24. 26. Eu estou sendo legal contigo. Eu parei de contar no 25, E você ouvia rádio também, né? Você ouve rádio? Hoje, nesse mundo online, o tempo todo, só ouço coisas online. É. Mas eu costumo ouvir alguma coisa online, sim. Mas o carro, por exemplo, a hora que você está. Não tem som no carro. Não tem som no carro. E o que que você canta no carro? Que eu canto, a subir. Então vamos lá, subir alguma coisa pra lá. Vamos lá, Thiago. O que você assobia? Quando vão. Assobia pra lá, vai. Agora eu não tô com nada em cabeça. Assim. Nada, eu nada. Vou sorrir, vai pensando que nós vamos. Você vai subir, tá alguma bom, coisa. Daqui a pouco. Desculpa. Não tem desculpa, aqui é pra entrar. Pra lembrar assim, outro dia, eu tenho 52 anos, eu tava. Me peguei cantarolando uma música da Dolores Duran. Que minha mãe cantarolava quando eu tinha lá pelos 8 anos. Então, por favor, chegue mais pra roda, né? Por favor. Como que era essa cantarolada? Vamos ver. Por acaso, eu não lembro mais. Não sei se era Dolores Duran ou Dalva de Oliveira. É. Aí eu me peguei cantando, disse, que diabo essa coisa vindo na minha mente agora? Uma coisa da minha infância. E aí eu tô, assim, como a gente tem a mania de ser um tanto quanto intelectualizado, começa a elaborar algumas questões. Então, vamos lá. Essa questão da memória do esquecimento partiu disso, né? E aí eu tenho um filho de 20 anos. Será que amanhã, daqui a 50 anos, o meu filho vai cantarolar alguma coisa? Vai ter essa memória de uma musicalidade, que seja, ou da sua infância? Eu acho que não. Ele vai cantarolar batidão. Não vai, né? Essas melodias atuais não estão colando, né? Aí eu venho assim, a gente está tão submetido a esse complexo midiotizado, né? Isso é do mundo, é no mundo. Que, assim, você viu que ele tá falando e tá fugindo da cantarolada. Patrocina, não, eu não vou lembrar a cantarolada. Eu até tô aqui tentando lembrar. Mas assim, se vai cantar, talvez ele cante amanhã, porque ele tem uma cultura musical pelo visto, né? É. Mas assim, quem tá submetido lá no Rio Pelogento, ao batidão do funk, daquele. Não que eu não, não que eu tenha. Tô aqui menosprezando uma Mas não vai ter uma melodia realmente para assoviar daqui. Melodicamente, poeticamente. Pois é. Então, assim, e você não vai cantar lá? Não sei. Como que era? Não sei, alguma coisa assim. Ai, ai, ai, não sei o que. Era, não sei se era Dolores Durão ou se era a Dalva de Oliveira com Barracão de Zinco, aquela coisa toda. Era uma Dolores Durão. Dolores Durão, velho. Vai ser uma música que é dela com Tom Jobim. Como que é? Peraí. De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a rodar. Ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem só a pegadinha. As pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz esta canção agora. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, se chorei, se sofri. Mas a nossa canção já me fez esquecer. Dê a mão, vamos sair pra ver o sol. O sol. É isso. É demais. Memória. Não vai ter daqui a 50 anos pois a memória. É. Essa é a memória do esquecimento. Caio B, suas considerações acerca de tudo isso que está se falando. Sobre tudo mesmo. É, sobre o que o Fortunato levantou, enfim. É um conflito interessante, assim, né? Até pra gente se pensar no momento, no atual momento de como é o mercado musical, né? E inclusive porque estão surgindo muitos meios alternativos ao meio tradicional de mídia. E então acho que é muito importante como é que a gente pensa esses meios que já são fora do tradicional, para eles não se tornarem meios que apenas copiem. Cara, isso aqui a gente podia transformar tudo isso numa tese, se não ficar negócio virar doutorado, caraca, acho que cara. Tem várias, né? E já que tá falando essa memória do esquecimento, diz uma coisa, qual que é a música ou que estilo de música, o que mais longe que você encontra, assim? Porque seu pai tocou a vida inteira. Aliás, eu me lembro de uma música que eu cantava muito para você, Caio B, Caio A e o Rudá. Né? Que era uma música assim, cara, porque o pai cantava, tocava à noite, né? E sabe qual era a música que mais cantava pra eles à noite? Não, não chores mais. Mas vamos lá. O que te lembra? O que mais te lembra dessa história? Nessa de música, aquilo que mais. O que mais é? Você vê uma coisa de... Que vem direto, assim, na cabeça. É. Muita música, nossa senhora. Vem muito Beatles, lógico. Vem. Mas o muito... que, por exemplo? Daqui a pouco então eles vão fazer o seguinte. Abbey Road, direto na cabeça, a primeira coisa que vem é o Abbey Road. É o finalzinho do Abbey Road ali que eles vão emendando uma música tratada. Isso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós estamos com o Lauro já na linha, é isso? Aliás, Dom Lauro, Lauro Monteiro. Por que o senhor não veio aqui, senhor Lauro? Por que o senhor não veio? A gente estava esperando, a gente preparou aqui um café da tarde para o senhor, inclusive. Você não tem noção, cara. Muito tá aí, viu? Hein? Pois é. Muito, muito tá aí com vocês, realmente. Você não tem noção, cara. Puxa vida, eu estou montando uma exposição aqui em Araraquara também, né? Então, eu tive dificuldades mesmo em sair. A gente preparou uma mesa, até com assim, toalhas de renda, tinha de tudo aqui, cara. E você está com uma exposição aqui em São Carlos, ou vai abrir, como é que é essa história? Exatamente, olha, eu estou inaugurando amanhã, né, no Centro Afro, Odete dos Santos, um trabalho que é muito interessante, chama-se Alumbramento. Palavra, que é um projeto que eu estou desenvolvendo junto com a pesquisadora Luana Antunes Costa. Sim. Ela é especialista em literatura africana e o enfoque dela foi literatura moçambicana, principalmente o Mia Couto, um elemento chave da pesquisa que ela está desenvolvendo. Eu fiz a capa de um livro que ela escreveu e lançou agora na Bienal do Livro e junto com essa ilustração que eu fiz para a capa do livro, uma série de trabalhos eu estou apresentando numa exposição dentro desse projeto Alumbramento, onde eu fui buscar inspiração, obviamente, não só na palavra mágica do Mie Couto, que é esse autor moçambicano, mas na pesquisa que eu fiz da arte e cultura africana, mas não só. Como eu vivo em Paraty, e lá nós temos uma série de a cultura popular lá é muito forte, né? Impressionante. Você anda pelas ruas e você se depara com a cultura quilombola, quer dizer, a cultura afro, a cultura indígena. Então tudo isso fez uma explosão na minha cabeça, e Alumbramento foi o título que a própria Luana deu ao trabalho, porque ele é uma luz sobrenatural mesmo, esse trabalho que estou apresentando amanhã, inaugurando amanhã às 11, dia 11 às 19 horas. Então quer dizer que amanhã às 7 da noite, lá no Odete, lá no Centro Afro, em frente à catedral, às 7 da noite a gente vai lá receber não, né? Você vai receber a gente, né? Exatamente. Então tá bom. Quero convidar todos que possam ir, porque a Luana fará uma, logo na sequência, logo após as 7 da noite, a Luana faz uma palestra muito interessante, com enfoque inclusive não só na questão da cultura moçambicana, na cultura africana, mas nessa relação que nós temos com a questão da África, dos afrodescendentes, a questão de uma lei federal que coloca, que institui, né, o ensino da história, literatura e arte nas escolas públicas, a questão da África. Muito bem. Eu acho que nem todo mundo está preparado, porque a gente não aprendeu isso na escola. Muito, né, bem. Então nós vamos ver tudo isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem séria para você. Pode ser? Bem séria, claro. Pergunta bem séria e pessoal. Você me ama? Com certeza. Com certeza. Tá, você, bom. Além de um grande amigo, né, um cara aí que tá, há muitos anos. Tem histórias que a gente precisaria contar uma hora. Não, né? não. As histórias a gente pula. O André já tá aqui. Quem tá aqui no estúdio, aliás, que era surpresa pra você, tá o Caio Bi e o André Pérez. Ia ser um encontro de araraquarense. E tem um pessoal do Rio, cara. Hoje tava tudo perfeito pra você aqui no estúdio. Puxa vida. E fora o café que o Marquinho fez. Fora o quê? Fora o bolinho de chuva. As meninas fizeram bolinho de chuva. De qualquer forma, Elvio, eu queria até aproveitar o teu programa pra convidar todas as pessoas também. Segunda, outra exposição é que essa que estou montando aqui em Araraquara, na galeria do Gris Atelier, que é de uma artista plástica. Fica onde? Que me cedeu aí uma semana o espaço para que eu mostrasse uma exposição que eu trago lá de Paraty, chamada Quitanda Brasil, tá. Com uma série de pinturas. É outra conversa. Eu já vi, inclusive, algumas coisas. E quero fazer o seguinte: amanhã, então, às 19 horas, lá no Odete Santos, Centro Afro de São Carlos, que vai estar todo mundo. Então, a gente vai combinar de uma vinda você aqui pessoalmente fazer esse convite na rádio, tá bom? Com certeza. Tá bom? Um beijo pra você, queridão. Também te amo muito. Boa sorte. Muito, tá? Obrigado. E amanhã, família, cachorro, vai estar todo mundo lá. Que estão aí no estúdio, as cariocas, tá bom? Tá, ok. Valeu. Um beijo pra você, lindão. Beijão, valeu, beijão. Um André tá mandando um beijo, o Caio Bi, um beijo, Thiago, Fortunati, Marquinho, todo mundo mandando um beijo pra você. Valeu, muito já obrigado. Já que nós não pudemos dar um beijo pessoalmente. Querido, um beijo pra você. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Bom, a gente, quando começou o programa, Marco falou o seguinte, Marco disse assim, eu tenho um pedido aqui, o que é? Uma intimação de uma música, é isso? Estão pedindo uma música aqui, parece que é coisa séria, viu, rapaz? É. Estão pedindo Give Me Love do Beatles. Pro André tocar Give Me Love? Não, não pediu pra eu tocar. Não, pediu. Tá escrito aí, tá escrito pro André tocar. Quem que pediu? Um rapaz que chama Rudá de Jesus. Cara, viu? Coisa familiar só mesmo. Só tem tocar, eu até toco, mas eu não sei a letra. A música, o Marquinho sabe Harris, tudo. Né? Marquinho é cantor de uma banda. Que ele já descobriu o nome da banda sua ou não? Não, ainda não. Vamos lá. Põe a letra, vai. Give me love, give me love, give me love, give me light, give me, não sei a letra. Vai, Fortunato! Valeu, pô, valeu demais. Valeu demais. Bom, gente, aí a gente tava falando da importância do rádio. O que que aconteceu? Depois a gente toca de novo, Bom, gente, é o seguinte, agora, e o que que você trouxe esse outro instrumento? O que que é isso? Eu ganhei um cavaquinho do Haroldo e da Cláudia, só tava no carro, eu falei, vamos descer pro estúdio também. Do Haroldo e da Cláudia, são um casal de percussionista, amigos que toca comigo lá. E vocês nunca viram você tocando esse trem? Não, nem eu. Vamos ver o que que vira. Não, peraí, vamos tocar uma foto, você falou aí, vamos fazer um aqui, um samba tradicional que eu adoro, que vem, peraí, vai ser com... Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Que nem eu sei tocar ainda. É, mas tá tocando bem, pô. Né? Pra quem pegou, acabou de ganhar o trem. Eu ganhei, tava. Aliás, é um cavaquinho estranho, porque ele é branco. Preto e branco. Né? Preto pintado, e branco, eu falei, Haroldo, vou descascar ele e pintar. É isso novo, que eu pensei. Né? Mas agora não dá, né? Eu falei, vamos largar ele assim, eu vou comprar um outro. Preto e branco vem umas recordações. Mas eu tava tentando até ensaiar alguma coisa, não deu muito certo. Acho que será que vai dar certo? Vamos ver, só um pedacinho? Vai lá. Vamos ver. Lá maior. Música, que na vida é sempre a luz mais forte, que ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem do ar, e ouve de onde estás a minha súplica, que eu pensei talvez não seja a única. Ajuda o mundo a viver em paz. É isso aí. Lembrando, bom, pra quem? É, e que o Helps? O que o Helps toca? Você toca alguma coisa deles? Do Helps? O Helps toca Helps. O que, que é Helps? Mostra pra gente o que, é Helps. Helps é aquela coisa assim. É. Peraí, já tá? Não tá. Helps é aquela coisa meio assim. Eu posso ver o que você faz. Eu quero ter o prazer em ver. Eu não lembro minhas músicas, não. Acredita? Ah, vai, eu tô percebendo. Agora, aqui tem uma coisa forte. O que tem forte no Helps é essa coisa da teatralidade, né? Sim. Por que musicalmente também, eu acho bem legal, assim, interessante. Cara, eu nunca ouvi, eu não consegui prestar atenção. Vou tocar uma música nossa, assim, só uma então, que é. Essa eu lembro. Eu não consegui, não, sério, sabe por quê? Que eu não consegui prestar atenção na música, no porque show, eu fiquei olhando o show. Só viu. E eu ficava vendo e não conseguia ver, eu não conseguia nada. É. Então, uma música nossa que assim. Você passou o com o gel no cabelo, ficou quase. banda? Eu não lembro. Não, eu não sou cantor, eu não toco violão na banda. Tudo bem, tudo bem. Aí eu acabo me enrolando nessas horas. Mas as letras são suas, esse que é o problema. Não, as letras, algumas são minhas, suas. Mas a maioria é do Garboso também, que é o cantor. E essa coisa da teatralidade, de onde vocês buscaram isso? De onde vem essa conversa? Ah, essa conversa vem de casa, né? É, pra mãe. Vem de cedo, sim. É. Vem da banda em si. A gente, o primeiro show nosso foi na semana de teatro, foi na 21ª semana Luiz Antônio Martins Correia. Foi o primeiro show dos Helps, foi ali. E eles, a moçada toda é de Araraquara. A moçada toda é de Araraquara. E aí, como é que foi? Como essa primeira semana foi a primeira apresentação nossa, a gente falou assim, vamos fazer um negócio bem teatral e vamos buscar tá sempre tendo no nosso show uma coisa performática, uma coisa legal, porque a gente sempre foi aquelas pessoas assim, que quando a gente vai ver um show, a gente gosta de ver a banda se mexendo no palco, a gente não gosta de ver aquela coisa parada. É, depende do tipo de show também, né? É, depende essa coisa de ficar se mexendo e tal, é um show tem mesmo. Tem a ver com a dinâmica. Sacanagem, e quando a coisa não tem dinâmica, ela fica mais monótona. Então a gente sempre buscou primar para ter essa dinâmica de palco. De unir, né, pra banda a apresentação, né, o show com a teatralidade. A minha provocação, na verdade, trazer vocês dois, é para mostrar bem um pouco essa diferença mesmo. E o André, com certeza, tem uma influência violenta em tudo isso. Sim. Né? É. O André, por mais que ele, né, ele faz uma música ali. O que eu toco assim mais tradicional, de MPB tradicional, por estar vivendo no mercado de música regional, que exige uma coisa mais assim, mas a influência minha musical passa pela mesma praia deles também. E inclusive isso? Por eles hoje, que é o que eu queria dizer, né? Hoje eu sou influenciado pelo meu filho, pelo que ele. E o que você acha? Existe até um intercâmbio, voltando àquele papo da rádio, na digitalização. Ele tem essa raiz de buscar nessas coisas antigas da rádio e tudo mais, e a gente. De precisar meio que até de uma muleta, né, nessa era digital, de ter alguém em casa que dá uma força aqui. Que pague as contas. Eu tô assistindo e não pagar a conta. Você viu? Agora me diz uma coisa, André, o que vocês acham de japonesa no samba? Japonesa no samba, se for das meninas aqui de São Carlos que tocam samba, como que chama? Elas... Eu acho que vai ficar muito bom, porque eu conheço o grupo. É bom, é verdade. Eu não boto muito a fé, não. Tá aí, dona Flora, tudo bem? Boa tarde. Alô, tudo eu tô bem? Ouvindo você super baixo. Você sabe que eu uso isso como estratégia geralmente para as pessoas não entenderem o que eu tô falando, né? Ah, entendi. É uma estratégia. Então, aí eu tava perguntando aqui pro André, que tá o André Pérez e o Caio B do Helps lá de Araraquara, né? E eu tava perguntando. Tava ouvindo. Então, que legal o som, né? Eu tô perguntando pra eles o que eles acham de japonesa no samba. Mas e aí? Você falou pra mim que tem novidade, domingo vocês vão tocar. Quem tá falando é a dona Flora Reis, né? Que é o quê? O que você toca na comadre de. Samba de comadre? Samba de comadre, Elvio. Então, tô fazendo violão com as meninas lá, e aí tava querendo contar pra vocês, pra todo mundo aí, né, que domingueira a gente vai fazer um show legal lá no Estação, que fica ali na Conde, sabe? Estação 1929, acho que é uma coisa assim, não, isso, acho que é isso mesmo. Aliás, uma história engraçada que essa estação tá juntando o pessoal que veio de outros países, não é? É isso mesmo? Você sabia disso? Entendi, eu não sabia disso. Desculpa. Essa estação, aliás, preciso trazer o sujeito aqui da estação, porque é um espaço onde tá começando a juntar o pessoal de outros países no domingo aqui, né? Tá virando meio... Então, nossa, lá é um bar bem diferente, né? O pessoal vai meio pra dançar mesmo, né? Tem muita gente que faz aula de dança lá... Acho que do dia de semana. É, pra dançar domingo. E aí se junta no fim de semana pra dançar, assim, é bem diferente. Assim, de sexta eu sei que tem salsa toda sexta lá. E samba rock, sábado, né, se não me engano. E também, às vezes, um samba, né? O samba começa a tocando bastante lá, assim, tá tendo bastante público. A gente tocou no Contato, que foi super legal, no Ensaio Pra Dançar, que a rádio promoveu, né? Mas assim, tá virando legal lá. Assim, e como que é então? Samba de comadre, quem que é? A que hora que é? Então, junto com o grupo também que sem palavras, né? Que é o Conversa de Botiquim lá, o pessoal de Araraquara também. Que toca aqui, eles têm programa, acabando meu programa, eles. Ah, não, tem Hora do Brasil, isso, aí eles entram no ar, né? Exatamente. Isso mesmo. É. Vamos ver se ele divulga também, se ele lembra. É, então, eles vão entrar. Vai ser ao vivo e hoje? Vamos dividir a data, assim, satisfação mesmo. Legal, então. Eles vão estar ao vivo aqui, nós vamos encher o saco deles. Vão entrar no programa e falar que a dona Flora mandou. Agora, uma pergunta básica: por que que vocês têm medo de mim? Qual que é a pergunta básica? Por que que vocês, até o samba de comadre, têm medo do Hervio? Ah, tem medo do Ed. Por quê? Já marcaram pelo menos umas 4, 5 vezes. Toda vez elas arrumam a desculpa e ó, vazam. É, isso aí não existe, né? Mas eu tô começando a achar que eu já sei qual é o problema. Então, eu acho que é uma, justamente uma japonesa que tem dentro do grupo que tá morrendo de... Pois é, eu tô achando que ela tá com medo de mim. Mas ó, quando que vocês vêm no programa? Quando que vocês vêm no programa, Flora? Então, agora, semana que vem, aqui. A gente tá tentando ajeitar já, né? Vamos ver se dá certo. Tá, vamos ver se a gente grava, então. Legal, porque a semana que vem... Fica marcada aí, semana que vem, aí no Paracatuzinho. Tá, mas a semana que vem eu vou mentir, que eu vou dizer que eu estou ao vivo, mas é mentira, porque eu vou gravar, vai estar gravado esse programa, porque eu vou estar lá na... Nem sei onde eu vou estar, como que é? Santa Catarina, em Brusque. Bom, querida, onde você está nesse momento? Então, eu tava indo pro Sesc, eu ia nadar lá, estava ouvindo seu programa e eu fiquei com medo de você esquecer. Eu vim ouvindo no celular, pra se você não esquecer, eu tava ouvindo, né? Então... Mas eu tô na rua, eu parei numa loja aqui pra ficar mais quieta, porque eu não tava te ouvindo a hora que a gente começou a falar. E tem gente, bastante gente na loja, não? Ah, não, já fechou o comércio, né? É, já. Já fechou. Eu tô na marginal aqui, passando. Cuidado, hein, menina, cuidado. Cuidado que na marginal tá começando a ter um povo aí que tá esperando a moçada sair do Sesc. Isso é uma bela de uma sacanagem, mas tem uma galera já tá fazendo isso, esperando sair do Sesc pra levar celular e coisas parecidas. Já tá denunciando aqui. Querida, um beijo pra você. Então, eu tô esperando a samba de comadre. Um beijão pra você, pessoal da rádio, todo mundo aí. E aí, está todo mundo domingo, então, hein? No estação começa às 11, lá, véspera de feriado. Ah, 11 do domingo? Aí, ressaca do SUS e tal, né? Tá bom, então todo mundo vai lá às 11 horas da noite, eu já estarei dormindo com certeza, né, porque eu sou um senhorzinho, mas tô todo mundo intimado, tá todo mundo intimado, então vê o samba de comadre. Flora, um grande beijo e pode dizer pra Keila que eu não vou encher muitas paciências dela não, tá? Mas nós vamos fazer ao vivo, tá bom, querido? Um beijo, boa natação. Então, obrigado, bom programa, eu tô ouvindo ainda. Legal, querida, beijo. Então, domingo lá no, como que chama, estação 1929, é um lugar legal, inclusive é um lugar que as pessoas, parece que tá juntando uma galera que veio de outros países, é um bar meio barracão, o que é lá, Marco? É, parece um barracão, você que é um menino da noite. Não, não sou tanto assim, mas tem um palco legal lá, e o pessoal sempre faz um samba, então tem aula de samba rock, aula de salsa, e aí... Aula? E mas aí, por exemplo, de fim de semana já tem, então você faz a aula na quarta-feira de samba rock, no fim de semana já vai dança, lá dançar samba rock. Tal. E tem e essa história de que tem uma galera de outros países, etc e tal, eu vi alguma coisa, acho que foi nessa revista. Você que tá trazendo essa história. Tem uma coisa, uma galera que mora, tem muito estrangeiro na cidade que tá se... Estrangeiro é ótimo, né? Eu também sou estrangeiro, sendo daqui, imagina o que é ser... Enfim, já viajei, caiu a maionese aqui. Bom, mas é o seguinte, ainda tem os efeitos aquelas coisas, sabe? E aí é o seguinte, bom, que horas são? 15 o quê? Tem 16 minutos. Hoje não precisa dos intervalos da música, porque nós estamos com música. Voltando então, vamos, o que, que nós vamos ouvir agora? Vamos ver. Eu vou tocar uma música do Help. Conseguiu, criou coragem. E aí vamos ver se eu vou lembrar e conseguir tocar até o fim. Né? Se não conseguir, aí você faz um sinal, a gente já entra com uma pergunta, aí faz de conta que eu que te interrompi. Ótimo, então vai lá. Perfeito, combinado assim. Vai lá. Tá. Isso já é pra interromper, não? Não. Vamos começar de novo. Você passou com gel no cabelo, fica quase angustiada. Te vi pelo quebrado, mas velho que estava lá parada. Você me disse que era o fim da pecada, fazer tudo o que queria. Você me disse que o começo de nada era coisa quase fria. Passar mais que alegria. para sua alegria. Sabe o que, que isso me lembra? Que eu vi no show e vi uma coisa. Vocês lembram? Bom, o seu pai com certeza, porque a gente ouviu bastante. Sérgio Sampaio, né, cara? Lembra muito o Sérgio Sampaio. Esse, ele tem uma essas... veia do tropicalismo. Tropicalismo geral, é. Mas o tropicalismo cearense, né? É. Que vem uma coisa. É sério. Um pouco. Acho que até um pouco por causa dessa história dos Helps aí. É. Coronel Antônio Bento, no dia, pois é, muito tem... baiano, né, que... Isso por um acaso não é tropicalismo no Nordeste. Achar que é bicho. É carrapicho. É cara chato. Sai de baixo. Então, isso lembra. Por exemplo, você quer ver? Toca. Você lembra disso? Você lembra, quer ver? Sacanear o Andréja. É, Manga Rosa, do Edinardo, lembra disso? Manga Rosa? Como Manga é? Rosa, Maria Rosa, Rosa Maria, Mama. Lembra disso? Olha lá, o Fortunato já tá. Não, assim, eu não sei, eu lembro, mas. Mas o que, que. Então, de umas coisas desse período que a gente ouvia muito, você, eu, nós ouvíamos, não só nós, o Fortunato ouvia. Tiago, ainda. Você tá preparado para subir, Tiago? Não. É. Tá se preparando. A arte, hoje só pros artistas. É, então vamos ver, mas você vai terminar o programa subiando, feito um canário rei. Cana, pelo visto. É, vamos lá, vai, André, o que, que você lembra disso? Dá pra juntar o Tico e Teco, a gente consegue, não? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma homenagem a uma figura que gosta muito de você ouvir você cantar, que é uma música do Manuel Aldaz. Que era uma coisa vida. Que... Lembra disso, é, velho? Não tem como, não, não tem jeito. Então vamos lá, sim, vai lá. Arriscar, mas... Vamos lá. Não, peraí, vamos ver. Se já nem sei meu nome, se eu já nem sei parar, viajar é mais, eu quero mais a rua, os estrada pó, o jipe amarelo. Isso, isso era maravilhoso, né? Nossa, né? Eu lembro, quando você falou de memória e esquecimento, a memória que eu tenho de você cantando era justamente essa música, e não só eu, como Júlia, enfim, achava isso uma porra. Porra, não pode se dizer agora, porra, cara. Mas é uma música, né? Pois é, então, e aí nessa história de Caio B e você, quer dizer, essas coisas de gerações aí, o que, que vocês tocaram muito juntos, os dois? O que, que você gostava de ouvir seu pai tocar e que você cantava junto? Quando era pequeno, eu sempre pedia aquela música do... Tinha uma coisa que você pedia, agora que você não lembrou. Você sempre pedia, mas tinha uma coisa que comida. Que não, ele coisa... ficava cantando, né, no barzinho. Ah, é, sabia, cara, todas as letras. Não, aquela como sei, é que cara. É? Do... Caramba, aquela assim, eu sempre pedia pra você cantar, era a música do... Cara, eu não lembro, era uma dos Beatles. Não, não era. Era uma bem simples, aquela You Know, You Say Goodbye. Tá. Eu sempre diz, I say no, you say stop, and I say go, go, go. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why I say goodbye, say hello. É conhecer de pequeno. Eu lembro, inclusive, com aquela vozinha dele, chifrinho, lembra disso? No fundo, né? Hoje é um puta cantor, você viu? Cantor. Não, ele toca contrabaixo como cantor, não é excelente contrabaixista. É, ótimo. Você tá fazendo o quê? Além de tocar, você tá estudando pra prestar letras. O quê? Letras? Ah, você estuda, já tá fazendo letras. Estudando letras. Aonde isso? Lá em Araraquara, na Unesp. E paralelamente a isso, a gente. Eu faço parte da. Eu tenho uma bolsa lá, que é a bolsa da incubadora de economia solidária. O que é uma bolsa incubadora de economia solidária? Então eu tenho que. Eu faço parte desse projeto, então eu tenho que apresentar os relatórios, dar todas as. Fazer tudo, as coisas relacionadas ao projeto, no caso lá incubadora, então a gente dá assistência aos grupos de economia solidária, da mesma forma que a Incop funciona aqui em São Carlos. A gente tem, na realidade, a incubadora nossa, ela não é tão estruturada e não funciona tão bem quanto a Incop ainda. E diz uma coisa, Caibi, já que você lida com essa questão da economia solidária, e eu estou insistindo nisso, aquela velha história do sustento, né? É. Porque aí começa a pintar a pauta, por exemplo. Me lembro que o conflito que teu pai passou foi de ter que deixar de ser técnico agrícola, né? Para virar cantor profissional. E era uma briga violenta, isso foi ele com ele mesmo. Né? Exatamente. Que foi, ou seja, quanto tempo você levou isso, né? Eu levei. Eu tô com, não vou falar minha idade, né? Não, você tá com 48. Pô, não, porque vai tomar no cu, cara. Bota a baixinha preta aí. Não, tô com 44. 44? Mas então, eu lembro que temos. Uns 30 anos na minha vida pra resolver isso. Pois é. Uns 30. E aí hoje consegue sustentar pela música, consegue manter pela música. E aí, quando você pensa, por exemplo, quando você já teve uma experiência do pai que viveu esse conflito, hoje. Obviamente vocês montam uma banda, Help, vocês estão com essa ideia de ter um sustento. Isso. A gente tá batalhando aí bastante para conseguir uma ascensão aí da banda, conseguir tirando sustentabilidade. Eu não vou ter jeito, eu vou ter que falar. Eu falei, bicho, vocês precisam ganhar dinheiro. Exato. Não, nós não precisamos de dinheiro. Eu falei, não, vocês não precisam, quem precisa é eu para sustentar vocês. É, exatamente. É eu tinha que falar isso. Mas faz tempo, é que eu não esqueço. Tem que agora, cada vez em agora quando melhorando. Cutucar. Não, porque a agenda tá grande. A agenda eu vejo que vocês estão com a agenda. Tá melhorando os shows, tá melhorando os. Não, eles tocam. São... A banda hoje é assim, não vou dizer que eles ganham uma grana ainda, mas eles, a banda em si é autossuficiente, viaja, tem todo, né? Você tem outras bandas, você tem outros trabalhos. Ah, sim, eu tenho um trabalho que é o meu ganha-pão é tocar na noite, barzinho, tocar em festa, isso tocar cansa, em reunião. Né? Cansa, mas qualquer trabalho cansa, né, meu? Uma coisa eu fico pensando, pô, e o cara que vai todo dia, acorda segunda-feira, cansa, se ele não gostar é muito pior, mas se você por gosta, exemplo, aquela coisa de pedir, toca aí a dona, toca aí, ainda isso, tem né? Isso, não? É uma coisa não. Que, assim, essa coisa você tem que desenvolver pra tocar na noite, de ter essa paciência com o público, de saber. E quando pede uma música que você toca, é muito bom, legal. Quando às vezes pede música boa que você não toca, às vezes se enche o saco pra tocar coisa que você odeia. Aí que é e o que você odeia que tocar? Ah, eu não odeio tocar nada porque eu não toco nada que eu odeio. Mas assim, eu odeio quando me pedem pra tocar essas músicas comerciais, de qualquer época. Mas se o cara me pede aí esse negócio de sertanejo universitário, fala, bicho, você não tá entendendo. Você tá aqui vendo tocar, sabe? Não tem nada a ver com isso, né? E pede muito, porque agora essa moçada gosta pede, de sertanejo. Mas enfim, assim, às vezes a gente se surpreende, né? A moçada hoje é muito, muito inteligente e estão buscando outros meios, né? Acho que o rádio devia ser repensado, as concessões de rádio, para que informasse, porque o rádio não devia se perder. Existem milhões de caminhos hoje, como o Caibi falou no início, que não deve imitar esse sistema do rádio, né? Mas o rádio deveria ser repensado, porque ainda é uma coisa importante, né? Um meio de comunicação importante. Eu não combinei as nada concessões com ele, e tudo mais, eu acho, porque sim. Os caras dão concessão para os caras, para a indústria, só para faturar, né? Então é terrível, né? Isso aí. Você está morrendo de vontade de falar, não, né? Não, eu estou concordando com a crítica que ele está fazendo. Porque foi justamente isso que tocou a nossa prosa. Eu conheci vocês dois ali, o Fortunato e o Thiago, estavam fazendo trabalho ali no outro setor. Mas me fascina, assim, eu como profissional de jornalismo e gestor de processo comunicacional, rádio para mim é uma coisa de a gente... contemporâneos, a gente tem no rádio essa referência do divertimento, do lazer, da informação, da cultura, né? da musical, da amplificação cultural. Eu também sou de cidade pequena, sou de província, né? Eu vivi a minha infância toda em Belém do Pará. Belém do Pará. Então, assim, o rádio é muito... Ele é então, muito bem próximo, objetivamente, né? Agora, vamos, já que esse, uma das pautas desse programa, o Marco já deu sinal que tem 4 minutos, é isso? Já está indo para 5 minutos. E, então, já que a gente está começando a fechar, uma coisa que é a seguinte: a gente convida, etc. e tal, mas amarra contrato, amarra acordo. Pergunta básica para o Fortunato e para o Thiago, que são lá da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no fundão, né? É, a pergunta básica é a seguinte: quando nós vamos inaugurar a rádio da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Rapaz, eu espero que proximamente, que o próximo reitor tenha a competência e a generosidade, né? E o governo financiando, obviamente, aí não tem jeito. Aliás, que a legislação da questão da concessão de rádios mude, a universidade não pode ter rádio, né? Aqui, por exemplo, é uma fundação de apoio à pesquisa, sim, que é quem é a concessionária. Sim, isso é complicado você não poder. Um ente público, uma instituição federal de ensino superior, não pode ser concessionária de uma rádio. Enquanto isso, a gente, né, precisaria cobrar agora da Dilma isso aí, as pessoas que estiverem envolvidas em cultura, que tem que repensar isso aí, que o rádio não pode ser abandonado. Pessoas de rádio comunitárias são presas, algemadas e impostas a elas. É absurdo, né? Constrangimentos, porque querem democratizar essa coisa. Aquela rádio do Henricão lá de Araraquara, que era maravilhosa, mais ouvida lá do Samidei, né? Samidei. Então, é. Tá viva ainda a rádio? Tá, né? Graças a Deus, porque senão o Henricão estaria preso. É. Pois. Porque é o que eles fazem quando a pessoa mantém uma rádio, tenta comunicar. Ou seja, gente, então tem que repensar toda essa história. A gente vai começar, então, a fechar. Fortunato, muito obrigado pela tua participação. Você, como diz aquela moça no final da festa, e aí, foi bom pra você? Foi boa, uma experiência interessante. É. E nós fumar um cigarro depois. Pois é. E aí o Thiago? Thiago não vai ter a subir, o Thiago? Não, fica pra próxima. A próxima é o ensaio. Thiago do Flamengo. De onde que é mesmo? Do Flamengo. Do flamenguista, tinha que morar no Flamengo. Você é flamenguista, cara? Eu sinto muito. Eu sou parmeirense. Isso também. Não, bom, e São Paulo também. São palmeirense. Palmeirense, no Rio, cara. Era só eu, era eu, o palmeirense, agora tem o Caibi e o Cavaquinho, corintiano. Corintiano, pois é. Você é corintiano, Caibi. Pois é. Caraca, velho. Onde saímos? Não precisa dizer que também temos coxinha aqui na área, né? Nós temos pó de arroz aí, que sentado do teu lado, né? O São Paulino aí do lado. Bom, gente, então o programa Paracatu Zoom vai voltar semana que vem, gravado, porque estaremos no Festival de Teatro de Santa Catarina, em Brusque. Talvez a gente consiga fazer ao vivo esse programa, né, Marco? É, puxa um pessoal lá, pega o telefone. Vamos tentar fazer isso. Vai virar uma zona. Vai virar uma zava. Vai virar uma zona já. Mas enfim. Aliás, zona é um lugar maravilhoso. Mas enfim. Voltando, então, fechando o programa. André, muito obrigado. Vamos fazer um programa específico. Você perguntou de outros grupos. Eu queria uma hora vir com o Márcio Rocha, meu amigo. Fechou. Pedro Vieira e a Lumane, minha esposa. Vamos trazer o grupo de viola, que vai na contramão dessa música sertaneja de hoje, que se chama de sertaneja. Como chama o grupo? Chama Viola Cabocla. A gente viola resgata Cabocla, as músicas do início da música caipira, as músicas que fizeram parte da Inezita Barroso, Mazarop e tudo mais. Mas é uma coisa que, como você estava falando, a questão de assoviar, são músicas que se assovia hoje. Eu quero ver quem vai assoviar esse tal desse sertanejo universitário daqui a algum tempo, né? O Cirilo Dantas vem gravar o programa dele. É isso que eu ia falar. Já, assim, ele grava toda quarta-feira, só que se combinar. Vamos combinar também. Então, fazer estudo. Vamos fazer, com certeza. A viola. E a casa é de vocês. O programa, quando vem, chama, mas depois assim. Elvio, vamos fazer tal ponto. Elvio, isso, tá? É pra. Caio Bi, tudo bem? Tudo jóia. Eu continuo pegando o teu pé, né, cara? Desde pequeno, né, cara? Caraca, é novidade, essa. Desde neném, cara. Mas tô acostumado, que é, né? Isso? É mel. Caio, mas é uma pessoa querida. Marco sabe disso, que eu só brigo com quem eu gosto, velho. Só pego no pé de quem eu gosto. Quem não gosta, deixa passar, vai embora e tal. Gente, voltamos então semana que vem. Nós temos os dois últimos 2 minutos. O André, agora a sua escolha, deixar aquela então, aquela coisa. Falamos do viola, né? Tá. Gente, um beijo então. Padre na Teixeira. Amanheceu, peguei a viola, botei.